O Ministério dos Betas adverte: ler faz bem à saúde. Olá, mais uma vez para todo mundo que está ouvindo o nosso BetaCast. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje nós vamos conversar sobre autopublicação. Pronto, já joguei na roda aí. Já mandou. Né? Já fui direta e reta hoje. Porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Mas, eu vou fazer uma pergunta aí pro pessoal de casa. E é o seguinte. Vocês sabiam que quem recorre à autopublicação é chamado de autor independente? Nem vou perguntar pra Clara nada, nem pra nossa convidada, porque, né... É óbvio que elas sabem disso, né? Mas é isso aí. Um autor independente, longe das amarras das editoras, tem controle total sobre o projeto da sua obra, intelectual e, lógico, financeiramente falando. Alguns autores, mesmo aqueles que já fazem parte de um grupo editorial, eles também se aventuram com a autopublicação às vezes. E nesse caso, esse tipo de autor ele é chamado de híbrido. E segundo a pesquisa verbal com alguns autores aqui do Brasil, a liberdade de escrever o que bem entende e terminar o livro como lhe convier é o maior motivador para que o autor procure uma plataforma de autopublicação, de e-books ou mesmo procure gráficas que façam pequenas tiragens. Existem algumas gráficas, né, que entregam desde pedidos muito pequenininhos, como, por exemplo, 10 livros... Até aquelas que fecham com um pedido mínimo de 100 unidades, às vezes até para cima. E é claro, quem vai estar arcando com tudo isso, quem vai estar arcando com todo o custo aí, desembolsando o money para essa autopublicação, é o autor, que, como a gente acabou de falar, é independente. E tem até um apelidinho em inglês, né, que a gente chama de autor indie, que é como ele é carinhosamente apelidado. Os marinheiros de primeira viagem, eles também preferem autopublicação, mas por outros motivos, né? Porque tem desde o reconhecimento, entre aspas, o sucesso, aí passa por, entre aspas, também vou impressionar uma editora ao me tornar o mais novo best-seller da rodinha. Gente! Então, assim, até mesmo quem tá em busca, né, de uma graninha extra, tal, como hobby. Então, quer dizer, tem muito autor que vai dizer que, eu tô só testando o mercado. Tem sempre um autor que fala algo do tipo, eu tô só testando. Aí eu já vejo logo a legenda, né, embaixo, né, procura essa editora. Com autopublicação, o autor pode manter a sua vida dupla. Então, assim, já que muito autor ele não vive da sua arte, enfrenta muitos preconceitos, até a famosa frase, né? Mas você trabalha ou só escreve? Ai, que facada. Tem quem vá mais ao ego do autor de uma forma cruel, aí questiona esse tipo de coisa. Mas, sabe, falando assim, tipo... Mas nenhuma editora se interessou por você? Olha, isso é horrível, porque além de lidar com preconceito, a negatividade, o autor que se autopublica, ele tem que dar conta de tudo, sabe? Não tem editora para cuidar do marketing, para diagramar, para fazer teaser, book trailer, arcar com custo, do que quer que seja, sabe? Isso é tudo com o autor. Então, assim como dá uma de capista, e claro, ainda tem essa, responder as mensagens dos leitores, porque sem eles não existe autor, sabe? Uhum. Então, assim, é uma liberdade que tem preço. E dependendo do exemplar, é um preço caro. Hoje, a nossa convidada especial é a autora Evi Maciel. Ela se autopublica, coloca fanfic original no NIA, tá se aventurando com editora. Ela quer ganhar o mercado e está testando todas as oportunidades. Então, a gente hoje vai conversar com a Evi. Alô, Evi! Logo depois da vinheta. Então, bota a vinheta para tocar, produção. Para quem gosta de ler... Ah, sombra e água fresca! E para quem gosta de escrever... Coisas que um autor não faz. Beta Cast! Eu sabia, tava demorando. Podcast da Liga dos Betas, do Niafen Fetch. Abre a porta assim, tá o outono ressecado. Amiga, sou louca. Não rendeu os milhões que a gente esperava, né? Não é segredo que o mercado editorial é complicado. E parece que o tão sonhado chegar lá, para alguns, é dentro de uma editora. Só que fosse o tempo em que o autor pagava seu manuscrito e enviava com a cara e a coragem para uma editora. Assim, claro que tem alguns que ainda fazem assim, a moda antiga. É, como é que tá na moda aquele meme hoje em dia? É autor raiz? Como é que autor Nutella? Autor raiz, autor Nutella? Autor Nutella. Eu não vi isso ainda, né? Cara. Ai, eu sou tão desatualizada, misericórdia. O autor raiz, ele manda o um manuscrito lá pra editora, né? Pra cara e a coragem. Dois pacotes de chamequinho. Bom, mas, enfim, tem esses aí que ainda fazem assim, porque eles não confiam de jeito nenhum nas plataformas de redes sociais que venham expor seu trabalho e estar sujeito a ser plagiado. Então, peraí. Lembrando que um autor independente, ele tem que correr atrás do seu prejuízo por si só, tá? Ele não conta com os advogados de uma editora para resolver os problemas dele. É, aí que tá o pepino, na verdade, porque... Esse tipo de autor, ele tem tanto medo, assim, de ser plagiado e não ter como correr atrás do prejuízo, que então ele prefere mesmo ser a moda antiga. Mas, enfim, alguns têm chamado a atenção de editoras através do sucesso que eles fazem justamente nessas plataformas gratuitas que a gente está comentando. Porque, querendo ou não, elas servem como se fosse uma espécie de vitrine pro seu trabalho, né? E com os números crescentes de vendas e por figurar sempre o top 100 dos mais lidos nas mais variadas categorias, como romance, drama, policial, policial, também categoria infanto-juvenil, enfim, não importa que categoria que seja, a maioria espera mesmo é pôr um holofote lá no seu trabalho. E que, diga-se de passagem, tem mesmo de ser bom, né, gente? Porque, senão, como é que vai fazer? Tem muita gente hoje em dia se autopublicando. Então, se você não arrumar um jeito de se autodestacar, não vai rolar. É a sua tentativa aí de pegar a sua partezinha no mercado. Eu lembrei da parte do... A parte do pepino. É um pepino chinês ainda, né? Bem grande. Abacaxi. Então assim, o que que acontece? A vantagem do autor autopublicado, apesar de todos os pepinos, é a questão de não querer abrir mão da porcentagem das publicações, né? No caso, um autor autopublicado, ele chega a ganhar até 70% de royalties em cima dos direitos autorais e tal. Nenhuma editora vai competir com essa porcentagem, né? Só que o problema tá na questão da distribuição, né? O autopublicado geralmente é mais na parte de e-book, né? E todo autor sonha em ter o seu livro em mãos, né? Então é onde complica um pouquinho. É claro que tem autores que preferem abrir mão de uma porcentagem maior para estar em uma editora, né? Justamente porque com essa questão de e-book, os livros não alcançam as livrarias, né? Então, a editora facilita esse processo, mas não é tão fácil quanto esses autores acreditam que seja. Nem toda editora vai investir em um autor desconhecido, né? É um tiro no escuro, né? Eles não têm essa noção do número de pessoas que esse autor que se autopublica pode atingir a um nível maior. Eu acho que é por isso que a maioria, eu digo maioria porque é o mundo que eu vivo, né? Então, eu acho que é por isso que grande parte dos autores, eles preferem se autopublicar. Primeiro para ter a experiência e conforme ele for ganhando um nome no mercado, ele pode ter essa opção de tentar uma editora com mais chances e também continuar se autopublicando, né? Os autores híbridos. Uhum. Quem gosta de determinado autor, ele vai procurar a obra desse autor, cara. não importa se é autopublicação, sabe, se vai levar o selo de uma editora na capa. Esses autores, eles que fecham contrato por livro e não por exclusividade, esses que são chamados de híbridos, e até como a Ellen comentou também, alguns deles se autopublicavam antes. Então, às vezes vende algum título para uma editora, mas mantém também seus negócios particulares. A gente ouve dizer por aí, né, que é bem comum mesmo as autoras internacionais que estão fazendo isso. Por exemplo, eu posso citar o caso de uma autora americana, a Abby Glimes. Uhum. E essa autora aqui no Brasil, ela tem os direitos de alguns títulos delas que são cedidos pela editora Arqueiro. Mas ela também é uma dessas que ela não abre mão de se publicar. Embora ela tenha aí os contratinhos dela aí com a editora, ela também não abre mão da autopublicação. E as parcerias entre autores que estão em diferentes editoras também é um negócio muito comum, né? Algumas pessoas, elas não sabem disso, mas existem alguns autores também que eles são de diferentes editoras e eles fazem uma parceria. Então é uma coisa muito bacana que acontece com o pessoal lá de fora. Eles são tão unidos que eles participam também até ativamente de sindicatos. Ah, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar desse sindicato, sim. Nunca tinha ouvido falar. Achei bacana. Diz uma coisa. Como é que você enxerga essa transição de fanfic para livro? Porque assim, a gente tá aqui no nosso universo Uniá e, né, a Liga dos Betas, ela presta um serviço para o Uniá. Então, assim, vamos falar de fanfic, né? Eu sei que você tem conversado, você conversa muito com um monte de aspirante autor e autora, né? E gente que quer fazer parte dessa brincadeira e tal. Algumas têm talento, outras a gente, pô, infelizmente a gente sabe que não vai rolar. Então, assim, como é que você vê isso? Você incentiva, não incentiva? Você acha que dá certo, não dá? Como é que você vê isso? Então, eu não piso no sonho de ninguém, né? Eu acho que se a pessoa gosta de escrever, se é um hobby, principalmente se ela começa com fanfic, é porque é uma coisa que ela gosta de fazer, independente de ter talento ou não. Né? Você tem uma fanfic que tá indo super bem nas redes e aí começa a ter uma outra percepção e querer expandir os negócios, né? Tipo, será que daria um bom livro, né? Então começa a mudar o ponto de vista em relação àquela história, né? Querendo ter um livro publicado, uma coisa mais pessoal, né? Mas tem aquela questão mais ilusória, né? Tipo, a Elle James, que ficou milionária com a fanfic do Crepúsculo, né? Foi uma coisa assim estrondosa, uma coisa viral. Uhum. E só que é aquela coisa, é uma chance em um milhão, né? Nem toda fanfic vai bombar e vai virar cinema, né? E com certeza. Acho que foi ano passado, eu não sei. Recentemente foi a Anna Todd também, né? Que ela bombou com a série After, que eu sou viciada, confesso. Ah, sabia! Eu sou muito fã. Eu sabia, tava demorando. Sou muito fã dessa série, assim, fiquei viciada. E ela é uma fanfic da banda One Direction, que eu também sou fã, tá? Não riam de mim. E assim, foi uma coisa que ela começou. Talvez ela não tenha pensado que fosse crescer tanto, né? Mas hoje tá aí nas livrarias do mundo todo, também se tornou viral, né? E muitos autores acreditam que essa realidade da Elle James e da Anna pode acontecer com eles também, né? Mas assim, tudo depende. Às vezes o texto tá lá cheio de erro, né? Não tem uma preparação bacana e acaba prejudicando esse autor, né? Então, Então, assim, não, vai, não é só porque é fanfic do One Direction que vai fazer sucesso, né? Tem que ser, se o texto é mal escrito, se não tem um enredo bacana, não vai fazer sucesso e também não vai ganhar o respeito dos leitores. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o autor... Um autor, ele tem que ter responsabilidade com o que ele escreve, com o que ele publica. Ele tá vendendo ou se ele só tá compartilhando um texto na internet? É, eu conheço uma autora que ela trocou de nome. Não é brincadeira, tá? Isso é verdade. Então, assim, por causa de uma publicação dela, tipo, péssima, terrível mesmo. Não, é sério. Então, trocou assim, de novo. Foi... Não, caraca. Isso foi um tiro no pé. Acho que sei quem é. É, eu imaginei que você fosse se lembrar dessa pessoa. Como assim, colega? Então, assim, ela tirou a fic do ar, ela tirou o livro da Amazon, tá? Ela ficou quietinha um tempo, e aí depois, né, passou bastante tempo, não sei nem se chegou a um ano, mas foi bastante tempo que ela ficou... super quieta. Não, acho que foi um ano sim, cara. Acho que já tem um ano isso. Ela ficou, né, quietinha na dela. Aí o que ela fez? Ela surgiu com um outro nome. Eu não vou detonar caramba, a garota aqui, tá? Pelo amor de Deus, né? Isso não se faz de jeito nenhum. Mas olha, quando ela perguntou a minha opinião, eu tive que rebolar pra me esquivar de responder, tá? Não vou mentir. Eu não sei falar minhas verdades, então eu achei melhor não expressar minha opinião, sabe? Eu achei melhor não falar o que eu pensava, porque tava... Tem hora que é melhor ficar quieto. É, tava muito ruim, mas aí eu achei melhor, tipo, ah, sabe? Tipo, ah, tá, peraí, minha mãe tá me chamando. Não ia rolar. Ah, mas assim, é o seguinte... Clara, Evi, vocês duas já brincam de se autopublicar faz um tempinho. Tô certo ou tô errada? Tá certo. Tô certa, né? Então, assim, que tal se a gente falar sobre os prós e contras da autopublicação? Eu, por exemplo, assim, eu dou um pró e um contra e vocês falam a respeito. Pode ser? Legal. Pode ser? Estão preparadas aí? É. Vai ser meio punk, mas pode. Tá bom, então. Então, preparem as armaduras aí que eu vou começar. Mas a Clara já tá comigo faz tempo. Eu vou começar mandando a bomba logo pra Evi, então, que é a nossa convidada especial de hoje, né, Evi? Ai, todo se ferrou dessa, sempre sobra pra mim. Eu sempre tenho que começar. Eu sempre tenho que ser o Dominique Toretto. Conta um pouquinho pra gente da liberdade de conteúdo versus responsabilidade total com o sucesso da obra. Ah, então, é o seguinte, escrever o que bem entender também não significa que tem que ser de qualquer jeito. O autor, ele também é o profissional que vai diagramar, revisar, ele vai procurar um beta, vai cuidar da parte do marketing, né, do book trailer, a própria capa, né, que ele tem que também ter o cuidado com os direitos de imagem. E isso pode dar um pipi no chinês. Então, assim, não é só porque eu faço sozinha que eu tenho que usar isso como justificativa para os leitores entenderem. Então, não é porque a gente se autopublica e é responsável por toda a parte de produção do livro que a gente pode usar isso como desculpa para ele não ter qualidade, né? Ah, eu só sou a escritora, mas eu não sei fazer capa, né? Então, assim, se você tá vendendo seu livro, procura deixar ele bem bacana pra tá divulgando. BetaCast informa. Crossover é um gênero de escrita que mistura personagens de universos diferentes, como, por exemplo, o Bob Esponja e o Pica-Pau. Quanto a publicar quando der vontade versus preparo, divulgação e promoção? Fala um pouquinho pra gente aí, conforme a Evi falou. Ai, ai, deixa eu ver. Caraca, como é que é? Publicar quando dá vontade versus preparo, divulgação e promoção. Tá. As editoras, né, elas têm um cronograma, elas têm agenda pra trabalhar o título. Tudo certinho. quando você se autopublica, quem vai gerir esse tempo é você, é o autor. Você mesmo. Entendeu? Então, assim, às vezes, um livro ele precisa descansar. E engraçado que eu tava conversando isso ainda hoje com o Evi. Se eu não me engano, eu tava conversando isso, é que às vezes o livro ele precisa descansar antes de ir pro público, né? Ficar assim, de as pessoas não fazem muita ideia que às vezes, quando você dá um tempinho de ver aquele texto, você vai fazer outras coisas, vai viver sua vida, vai, sei lá, comer, né, pra variar, tomar banho, coisas que um autor não faz. Então, assim, quando você vai viver e depois quando você pega aquele texto de novo, às vezes a tua cabeça já mudou um pouquinho, a tua visão já mudou um pouquinho. Então, assim, tem muito autor que naquela ansiedade, ele queima essa etapa, entendeu? E aí, futuramente, esse mesmo autor, ele vai se arrepender. Porque quando ele tiver com a cabeça mais fresca, ele, depois de algumas experiências e tal, depois daquele tempo de, entre aspas, pensar melhor, né, sobre, sei lá, as motivações do mocinho, que podiam ter sido mais bem trabalhadas e tal, aí, meu filho, já é tarde, entendeu? Porque o livro já foi distribuído, entendeu? Já tá na boca do povo, entendeu? Então, quer dizer, tem também o tempo de preparo do livro, tem toda uma questão de divulgação envolvida, entendeu? Tem autor que ele não dá a chance nem do leitor respirar, cara. Sabe? Ele deixa o leitor confuso qual é a trama que tá indo no ar, porque muitas vezes ele diz assim, o leitor ele perde um ou outro lançamento de tanto que a pessoa lança um em cima do outro, entendeu? Já aí, sai atropelando tudo. É, a Evi mesmo, e eu, a gente conhece uma autora. Se ela pudesse, ela lançava um título diferente a cada 15 dias. Nossa, que loucura. Deixa eu acrescentar um ponto nisso. Lembra quando a Clara me achou no NIA? Eu escrevia lá minha fanfic. E quando eu escrevi O Homem dos Meus Livros, por exemplo, né? Pra mim, eu não tinha pretensão nenhuma de ser escritora. O livro era cheio de erros. Eu escrevia assim, tipo, do nada, não pesquisava, só ia jogando lá, digitava. Então, assim, eu não tinha noção alguma do processo editorial, eu não tinha noção alguma de como funcionava o mercado, até a questão do PDF, eu não tinha ideia do que era. E eu mesma converti o meu livro em PDF e eu distribuí ele. E muitas pessoas leram e Eve Maciel, eles acabavam assimilando meu nome com alguma autora gringa. O que que aconteceu? Quando eu lancei o livro, esse livro, quando eu postei a fanfic, era 2012. Quando eu e a Clara trabalhamos nele um tempão, a Clara que me ajudou a publicar o livro. E quando eu lancei ele em 2014, pra ver, eu escrevi em 2012, ele ficou lá adormecido, trabalhei, a gente melhorou. Em 2014, ele tava lindão pra publicar. E o que que eu enfrentei? Eu enfrentei muitas críticas negativas desse pessoal que tinha lido o PDF do meu livro. Lá da época do NIA, da época que eu não tinha nenhuma experiência, que eu não tinha, assim, um português correto. E até hoje, assim, volta e meia eu encontro alguma crítica, uma resenha negativa desse livro. Porque eu fiz essa cagada. Ah, isso acontece perdão da palavra, muito, né? Eu fiz isso com o meu próprio livro, com a minha própria história. E tive que colher uns frutinhos bem podres em relação a isso. Então, serviu pra aprendizado, né? Mas dói no ego. Pô, dói muito. Mas, oi, Vi. Aproveitando aí disso daí que a Clara tá comentando mesmo, de tempo, de lançamento entre um livro e outro, fala um pouquinho sobre o período em que o livro vai ficar disponível no mercado versus o desgaste natural que ele tem conforme o tempo vai passando. Então, isso é o que eu enfrento muito com esse meu livro, O Homem dos Meus Livros. Eu acho que ele foi o exemplo perfeito, né? Porque eu já tenho mais de 15 títulos publicados na Amazon, por exemplo, e cada vez a minha escrita vai melhorando. né? E às vezes, esse primeiro livro, que eu não tinha tanta experiência, hoje, claro, já passou muito tempo da publicação, ele já não é tão atual, né? Ele pode soar bem clichê, né? Relacionado a todos os livros que foram publicados depois, mas talvez quem tenha lido ele lá naquela época, ou quem conhece meu trabalho hoje e lê esse primeiro livro, acaba pegando aquela publicidade negativa e talvez prejudique o meu trabalho atual, sabe? Então, assim, é complicado. Acho que todo autor tem que buscar informação, né? Eu acho que eu senti isso na pele. E essa falta de experiência do mercado fez muita falta pra mim, né? Hoje eu tenho uma outra percepção. Então, se eu pegar meu livro, meu primeiro livro e o meu 20º livro, eu tenho vontade de reescrever ele todinho, porque hoje eu sei muito mais coisas, né? Você vai adquirindo experiência, né? Ah, com certeza. E estudo, né? Porque a gente também vai lendo, vai aprendendo coisas novas e vai se aprimorando. Acho que o autor, ele tem que estar em constante aprendizado. Sobre a porcentagem de quem publica sozinho. E assim, o que você acha sobre os royalties maiores versus Sombra e Água Fresca? Ah, Sombra e Água Fresca. Putz, grilo. Só rindo. Tá, vamos lá. Só pra enfatizar, quem tá pensando que pegar a editora é moleza, não é. Tá? Muitas vezes você também tem que arcar com alguns compromissos. Não fica só na Sombra com e Água certeza. Fresca, tá? É sabido que se autopublicar pode trazer royalties de, sei lá, 30% a 70% sobre uma obra publicada em alguma plataforma, né? Tipo, você tá aqui, a Amazon, Google Play, são, assim, as mais procuradas, né? Em contrapartida, a gente sabe também que tudo sobre o livro, absolutamente tudo, ele vai ser de responsabilidade do autor. Então, se ele mesmo vai fazer, se ele vai pagar alguém que faça, aí é o autor que vai se virar com isso. Então, assim, muitos anseiam por uma editora quando percebe que não tem talento para vídeo publicitário, que a sua capa é pouco atraente, que às vezes a grana para pagar pela imagem tá curta, sei lá, que o tempo é quase nenhum para dar conta de tudo e ainda conseguir dormir no final do dia, né? Como e eu é disse, coisa, hein? Às vezes como eu disse, às vezes, de vez em quando o autor levanta, come, toma um banho, né? De vez em quando. Porque de repente alguém bate na porta. Você morreu? Tá um fedor aí dentro. Você tá podre já aí. Ah, sabe? Tá às viva? Vezes abre a... tá viva? Abre a porta assim, tá um autor lá ressecado. Carcomido, sabe? Amiga, sou louca. É verdade. Zumbi. Então, assim... Então, o autor, ele vai se virar com tudo. Então, quando ele finalmente consegue dormir no final do dia... isso já é uma glória, né? Eu acho que isso vai muito de cada um, sabe? Do tempo de cada pessoa, do talento da pessoa, sabe? Isso é uma escolha muito particular. Se você vai se decidir por publicar sozinho ou se você vai se decidir por procurar uma editora, lembrando que esse lance de Sombra e Água Fresca é uma ideia muito que as pessoas de fora, assim, têm. Mas quando você tá numa editora, você tem vários compromissos aí. Você não pode perder lançamento, você tem que estar sempre presente. Deus me livre você ser mal educada com alguém, sabe? Você, primeiro que educação já tem que ser uma coisa que tem que vir de berço, tem que vir de casa. Mas aí que você tem que ser mesmo mais, sabe, perfeito em tudo, porque uma coisinha errada que você fizer vai repercutir mal, não só pra você, pra editora. E aí, uhum. Exatamente, a editora vai vir o quê? Uau, sabe? Tipo, em cima de você com 1000 pedras na mão. 10 pedras na mão. É, então, eu acho que isso é uma escolha muito particular. Se você tem tempo, se você tá trabalhando em outras coisas, aí você se autopublica. Você vai fazer o seu tempo. A editora, ela te dá uma deadline. Então, você não vai poder ficar brincando, sabe, jogando Xbox e depois, meu Deus, meu livro tá atrasado. Eu conheço uma pessoa. Olha, eu conheço uma pessoa, sim! Eu conheço uma pessoa que ficou se distraindo no Xbox, ferrou depois. Não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Então, tem que ter responsabilidade, coisa que a Evie já tinha até comentado aqui. Então, eu volto a falar, isso é muito particular. Ok, tá bom então, muito bem. Como a Clara ela já comentou aqui pra gente um pouquinho, quem quer publicar a sua fanfic queridíssima e transformá-la em um livro original, conta com algumas plataformas bem amigáveis na hora de levar o e-book ao ar. Como é o caso da Amazon, que já foi citada aqui, do Kobo, e elas dão a opção de royalties de 70%, olha só, bastante, caramba, uhum. Que é diferente do Publixi, que é a plataforma da Saraiva. Esse nome é horrível, né? Apenas Publixi. 35% sobre o valor de venda de cada livro. Então é ruim até pra falar Publixi. É, cara, parece um trava-língua. Quase um trava-língua. E não tem... Gente... A Saraiva me perdoa agora, mas não tem muita visibilidade. Essa plataforma não. Mas tá, desculpa, não, vou te interromper. Mas ó, eu não quero falar mal da Saraiva também não, mas um tempo atrás eu tentei baixar o aplicativo dela no celular pra ler um livro, um e-book que eu tinha comprado, mas é um lugarzinho ruimzinho pra mexer, né? Então, isso aí, pessoal, fica a dica. Se você que trabalha no Publixi, dê uma olhadinha, colega. Você pode fazer melhor. Mas não tem só essas. A gente tem também o Google Play. Ele é uma plataforma com bastante visualização, só que tem um porém aí nessa história. Lá ele necessita que o autor ele tenha um cadastro e que ele pague o valor em dólar. E se eu não me engano, esse valor é de $25. O que no Brasil aqui hoje tá quase uns R$100, mais ou menos. Né? Por aí. É isso que não torna a plataforma muito popular entre os autores de primeira viagem que se autopublicam. Porque ninguém tem muito money sobrando, né? A não ser que você seja um bom na praça. Não, e agora entrou um lance há pouco tempo que você precisa de convite também pra entrar no Google Play. Aqui no Brasil tem a Sui. A autora Sui Hacker, ela começou no Notepad com um fanfic original também. Hoje ela é autora da HarperCollins. E o livro dela é um dos mais baixados na Google Play. Mas é através de editora, claro, né? Então... Tem esse porém também. Enfim, há vários tutoriais na internet sobre como você pode publicar, por exemplo, na KDP, que é a plataforma da Amazon que a gente tá falando. Então, por que não, né, dar uma pesquisadinha, olhar, já que lá, né, você tem mais facilidade para conseguir publicar, sem contar na quantidade dos royalties também, que é um pouquinho maior, não é verdade? Evie, você tem algum conselho para quem vai se aventurar nessa área? Já que... Nunca é demais um cuidado extra, né? Pra não transformar o seu sonho de ficar rico, escrevendo o que gosta, num pesadelo traumático, né? A essa altura, muitos já desistiram até de se autopublicar, né? Era pra ser um negócio assim mais... Mas aí, assim, muita gente quer se tornar a próxima L. James, Tupiniquim, ou então a nova Anna Todd brasileira, né? Muitos agora estão... pensando em apenas lançar os dados, né, como é um jogo de azar, e se realmente vai se tornar um azar atrás do outro ou não. Então, assim, se tem algum conselho aí pra essa galera que tá querendo se aventurar? Então, Clara, é engraçado porque ontem eu fiz um post sobre isso no Facebook. Até o pessoal tava curtindo, né? Em relação àquela questão do tempo que a gente tinha comentado hoje, né? Entre escrever e preparar um livro. Mas, assim, quando eu converso com autores de fanfics, né? Pessoal que quer publicar na Amazon, vem tirar dúvidas, eu sempre deixo bem claro, assim, né? Que assim, você pode escrever por amor, né? Ter o seu hobby, mas a partir do momento que você quer vender o seu livro, ele não é mais só aquele livro que você escreve por amor, ele se torna um produto, né? E o consumidor, quando ele adquire um produto, quando ele paga por um produto, ele quer qualidade, não é verdade? Então, com certeza. Não adianta assim, escrevi um livro, dei ali para minha amiga ler, ela tira 10 na prova de português, vai arrasar no livro, vou bombar na Amazon, vou para Veja, né? Vou ficar milionária. Então, assim, então eu só digo assim, miga sua louca, o buraco é mais embaixo, segura a empolgação, porque não é assim que funciona, né? Então, assim, não desista, procure o seu melhor, né? Mas se informe bastante sobre o mercado, tem que se informar. E, assim, se prepara para as críticas, se prepara para as pedradas, porque para você pode ser o melhor livro do mundo, né? Mas está dando a cara para bater e não quer dizer que todo mundo vai gostar do seu livro. Então, assim, eu acho que tem que estar preparado psicologicamente para lidar com a parte negativa, que é a recepção do público, né? Às vezes não vai ser como você esperava, né? Talvez você achou que o seu livro fosse melhor que 50 Tons de Cinza, mas aí a James tá lá tomando champanhe numa cobertura, né? E a gente tá aqui no Cafofo, passando... Porque não rendeu os milhões que a gente esperava, né? Então, assim, o livro ele pode ser excelente, mas ele também pode não atingir o público que você esperava. Tem que ser autoconfiante para se autopublicar, né? Mas tem que ter consciência que pode não agradar todo mundo. Então, tem que preparar o ego, porque isso dói e pode fazer com que você desista do seu sonho, né? Acha que escreveu o melhor livro do mundo e vai alguém lá e diz que teu livro é uma bosta, por exemplo, né? Daí não, eu vou falo, lá, eu deitar falo, na minha cama, posição fetal, chorando embaixo do edredom, querendo cortar os pulsos, mas não é assim que funciona, é bola pra frente. Um negócio que a gente ainda não tocou muito no assunto, que eu acho muito interessante da gente comentar aqui, é que os livros que eles foram fanfics, que estão aí nessas plataformas gratuitas que a gente já citou, como Nia é uma delas, eles sempre chamam bastante atenção, porque o mercado ele sempre vai querer a fatia do bolo, que vem dos fãs, né? Do fandom escolhido, que igual foi o caso que você falou aí da Anna Todd com o One Direction. E o que que aconteceu? O fandom ele acabou transformando a autora e o próprio grupo, na verdade, né? Todo mundo em milionário, acabou levando um pedacinho aí do bolo, né? Porque o que é popular, a galera vai comprar, né? E aí, com isso, a fanfic da menina acabou também ficando famosa, virando popular. E hoje em dia é isso que o pessoal quer mesmo. Cada um ele quer a fatia do bolo no mercado aí editorial. Tem aquelas pessoas também que acham que esse tipo de livros, né? Esse tipo de escrita não é literatura, vamos dizer assim, né? A pessoa ela se acha intelectualizada demais para curtir esse tipo de coisa, né? Eles acham que o trabalho da pessoa só porque veio de uma fanfic, porque veio de um fandom, ele não é de qualidade. E não é assim, né? É aquela questão, se você tem público para consumir, se tem grana envolvida, tem editora de olho. E todo mundo, como eu falei aí, vai querer um pedaço desse negócio aí. Que além da Anatoid também, a gente pode citar que é o caso da E.L. James, né? Que ela pegou, vamos dizer assim, os leitores de Crepúsculo de jeito. Vocês sabem do que eu tô falando aí, isso. 50 tons da vida aí, com o perdão do trocadilho. Mas é aquele negócio. Pra quem acha que isso daí não é literatura, infelizmente eu vou ter que informar, né? Que tá em papel, tá impresso, tá no meio digital, tá em tudo quanto é lugar, tá no cinema, né? Acabou de sair aí o terceiro filme. Cristiano Cinza existe e tá aí pra calar a boca do povo. É, e certamente tá no bolso também de todo mundo envolvido. Então é aquele negócio. Eu mesma não é o tipo de literatura que eu leria. Por exemplo, eu nunca li 50 tons, mas tá aí. Se tá aí é porque tem gente que consome, concorda? Com certeza. É o segredo, né? Pra quem tá bombando, né? Repararam que de fazer a fanfic e tal. Né? Só pode ser. Só que tem um pequeno porém. Se esse for realmente segredo, eu ainda não me aventurei por aí. Mas é algo que, né, a se pensar. Não adianta achar que teu livro é o grande próximo sucesso de vendas se você não trabalhar arduamente para que isso aconteça. Então, eu vou bater nessa tecla. Não tem nada a ver com Liga dos Betas, tá? Mas livro mal revisado, livro com falha grotesca de enredo, é um caminho rápido para se tornar o maior fracassado da história. Trabalhem os seus livros, trabalhem as suas fanfics. Não tenham medo de ir lá no Papai Google, no Bing, ou sei lá qual plataforma que você usa de buscador, de pesquisa. Pesquise, não escreva qualquer coisa assim da sua cabeça, senão a gente vai parar naquele momento Deus me livre. Né? Com certeza. Agora é hora do nosso quadro de hoje. A gente ainda, acho que não fez nenhum desse tipo ainda no nosso BetaCast, mas a gente aqui também tem o nosso quadro de indicação literária. Boa, tudo a ver. E a gente vai mandar algumas indicações aí, muito interessantes aí, indicações de livros brasileiros para vocês aí de casa, de alguns autores aí que se autopublicaram. Aliás, não só nacionais, né? Autopublicações nacionais e internacionais também. Os livros que chamaram a atenção das editoras, tiveram seus direitos cedidos, como a Ellen falou, no cenário internacional, é sinônimo de tradução para vários países, né? Então, assim, para a gente aqui no Brasil, isso indica que é uma tendência muito forte no mercado editorial buscar novos talentos que tenham se autopublicado. Algumas dicas de fanfic que se tornaram livros autopublicados, eu vou dar algumas delas para vocês aqui, e aí vocês podem conferir depois. A gente tem a nossa querida amiga, colega da Liga dos Betas, a Evelyn Santana. É uma fofa. Que beijo, Evelyn. Quase todo BTCast manda beijo pra Evelyn. Ela publicou Doce Amargo. Tem também... Ô, Clara, você quer mencionar essas outras séries aqui, Daisy? Ah! Não posso deixar de falar. Ela falou tanto, e pior que ela falou assim, foi esse livro, foi minha experiência, não sei o quê. Cara, mas a série do Homem dos Meus Livros, né? Os Homens que Amamos. Nossa! O Homem dos Meus Livros, pra mim, foi, assim... pra ela foi uma experiência Pra mim foi outra completamente diferente. Eu amo esse livro. Sabe? Tem Esse Homem É Meu, que tem o 100. Ai, meu cavalo selvagem. Enfim. Aí tem... Olha, eu acho que vai sair... Ai, eu posso falar, hein, Vi? Vai sair O Homem de Santorini? Posso, né? Tu já falou lá no grupo, né? Sim. Então, Evie Maciel aí divando em várias publicações. E ela tem muita coisa lá. Muita coisa. Eu comentei só o que tava em fanfic. Mas ela tem muita coisa. Você pesquisando o nome Evie Maciel, você vai encontrar um montão de coisa. É, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Ele também foi publicado como fanfic original e está publicado pela editora Qualis. E agora, final de março, vai sair o Sob as Asas do Anjo, que também foi uma fanfic, que vai sair pela editora Qualis também. Viu? Uhum. Ela brinca aqui e brinca ali. Maneiro. É híbrida. Olha só, tem uma indicação aqui que eu acho. Sabe aqueles eu acho? É uma fanfic que ela tem toda a pinta de que vai ser autopublicada logo logo. É As Desventuras do Caos. É da autora Rich. R-E-E-T. Tá lá no NA. Gente, pode acreditar. Eu acho que é uma fanfic que vai virar autopublicação, sim. É, em referência internacional, tem a Kyle Scott, que ela é autora que se autopublica, e ela é gringa, né? E ela é australiana. E ela tem a série do Stage Dive, publicada pela Universo dos Livros aqui no Brasil. Cara, eu sei, com essa série é muito boa. Ah, eu amo. O David é meu. Ai, gente, eu adoro aquele baterista que fica pulando. O Malcolm. Gente, eu amo essa série. Doente pra essa série. E a Kyle Scott, ela se autopublica, né? Então a gente pensa assim, que os autores gringos que são traduzidos, né, para editoras brasileiras, eles devem fazer o maior sucesso no mundo inteiro, traduzido para vários países, e às vezes nem é. Eles começam assim, né, com fanfics e se autopublicando em plataformas como a Amazon, né? Eu dei o exemplo da Kyle Scott, e também tem a Sandy Lin, que ficou muito conhecida com a série do Forever Black. Né? Essa ainda não li. E ela foi publicada, não lembro a editora, mas é o Black para Sempre, que ficou um horror o título traduzido para português. Porque, né? mas é uma série que é muito famosa no Brasil. É, o pessoal de grupo de tradução, PDF, assim. Como eu faz muitos anos que o pessoal comenta dessa série nas redes sociais, nos grupos que eu participo do Facebook, né? E a Sandy Lin, esse livro demorou para chegar no Brasil justamente por isso, porque a Sandy Lin, ela se autopublica. Ela não é autora de editora lá fora, embora ela seja best-seller, né? Então, pode acontecer, pode, mas também não é assim muito fácil. Então, já ficou até a dica aí que isso acontece com o pessoal lá de fora também. Não pense que, isso, eu não fui descoberta porque eu sou do Brasil. Não é por aí? Aqui no Brasil, a cultura do e-book ainda tá amadurecendo, né? O pessoal tá muito apegado ao livro impresso. E livro impresso tem que ter editora grande, que vai imprimir uma quantidade considerável para distribuir pelo Brasil, né? O pessoal ainda tá muito ligado ao papel, né? E lá fora, o pessoal tá mais focado em e-book, a comodidade de tu ler no celular, no tablet. Eu posso só fazer um comentário, já que você falou um negócio de papel? Só para deixar claro aqui rapidinho, que algumas pessoas, elas não fazem ideia de quanto que sai um livro. Agora com todos esses aumentos que teve no nosso país maravilhoso, quanto que sai um livro impresso pro autor. É o autor que está se autopublicando, que vai procurar ver isso aí direitinho, que quer sim fazer o seu livrinho e tal. É, se ele coloca com orelha, é mais caro. Livro sem orelha é mais barato, assim, tipo, acho que R$2-3 por exemplar. Só que não é R$2-3 de cada exemplar, vai sair a 10, 15, não. Eu tô falando de livros que chegam a custar até R$30. Então, assim, a quanto que esse autor vai colocar esse livro para venda? Entendeu? É, dependendo da quantidade de páginas, esse livro pode sair aí um verdadeiro cavalo de Troia. Caraca! Verdade. Bem carinho. Verdade. Pode variar e eu já encontrei a R$30. E a questão da quantidade, porque por essas gráficas que a gente imprime por demanda, se você imprime 10, teu livro vai custar 30, né? E aí, mas se você imprimir 50, 100, ele pode custar 19, 20, 25. Mas entra a questão do dinheiro para o autor investir, né? Porque o autor tem que pagar por esses livros numa tacada só. Mas ele não vai vender esses 50, 100 livros em um mês, né? Vai levar um tempo. Então, é complicado. E antes de encerrarmos o programa, tem uma surpresa para vocês. A Evelyn Santana nos enviou um livro para sorteio. Oi, gente. Eu sou a Evelyn Santana, autora de Doce Amargo, e eu também ouço o BetaCast. Então, se você quiser garantir o seu exemplar, você entre na página do BetaCast e veja como participar. Bem, pessoal, nós estamos terminando mais um BetaCast, o podcast. Mas já! Mas já! Nem tivemos papo hoje. Tava bem gostoso hoje, aqui com a nossa convidada super especial, Evi Maciel. Evi, obrigada, viu? Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço o convite. Aqui, ter cedido seu tempo. Me senti aí, ó, James. Só faltou o dinheiro e o Cristiano Cinza. Foi muito legal. Hoje a gente conversou bastante sobre autopublicação. Então eu espero que você aí, nosso ouvinte maneiríssimo, tenha gostado desse papo, tenha entendido mais um pouquinho sobre o que acontece nos bastidores, as nuances, e que pense direitinho na hora de se autopublicar. Pesquise, não deixe de fazer sua, né, seu merchan básico, porque o livro não se vende sozinho. Você sabe que você tem um caminho longo pela frente, mas não desista, tá bom? Vai aparecer aqui na descrição os nossos endereços, o blog da Lívia, o Tumblr do BetaCast, né, o feed, iTunes, o S-Blan, né, vai estar tudo ali direitinho para vocês não deixarem de curtir e de compartilhar essas ideias com a gente. É isso aí, gente. Muito obrigada também por todo mundo que está ouvindo. E não esqueçam de estar com a gente na semana que vem, que tem áudio novela. Áudio novela. Gente, eu tenho que ouvir isso. É sério. Por favor. Maravilhoso. Ai, eu quero muito. Então, ó, beijão pra vocês que ficam. Tchau. Beijo. Até a próxima.